Cara, estou recebendo aqui no estúdio a Giovanna Salvati, né, também conhecida como Gi Salvati. Ela que é criadora de um canal no YouTube chamado Zero Clichês. Também mantém aí no Instagram, né, um perfil Gi Salvati. Tudo junto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Tudo bom? Satisfação recebê-la aqui para falar um pouquinho aí do seu trabalho na internet, que vem chamando atenção já pelo conteúdo que você vem publicando. É um conteúdo relacionado a viagens. Sim, viagem zero clichê, sem frescura, e entrar em contato com o nativo, às vezes nem planejar muito, mas deixar acontecer, sempre com essa ideia de ir atrás do nativo, ir atrás do original. E buscando sempre destinos que muitas vezes não estão aí nos roteiros da maioria das pessoas? É, Albânia, Alasca, Amazônia, inclusive em breve uma série sobre a Amazônia, que eu passei um mês e uma semana dentro de uma comunidade alternativa. Portanto, são destinos aí realmente, por exemplo, Albânia. Eu, particularmente, eu sei um pouquinho sobre Albânia, mas bem pouquinho. Por exemplo, Albânia, a capital é Tirana, isso eu sei. Sim. Dizer. É um país que fica ali às margens do Mar Adriático, enfim, mas mais. Sim. Do que isso eu não sei. O brasileiro, sei, acredito que também não. Albânia é muito conhecida pelo tráfico de mulheres, tráfico de órgão, que tem vários filmes que falam sobre isso. Inclusive, foi o que me instigou. Eu falei assim, gente, será que é tão perigoso assim? Vou lá conferir. E aí, eu fui perseguida na Albânia. Então, tem um vídeo no canal contando da vez que eu fui perseguida na Albânia. E, enfim, mas deu tudo certo. Tô aqui. Pois é, isso que eu ia comentar. Ainda bem que está aqui, né? Mas como é que surge até essa decisão aí para escolher esses destinos? Enfim, é algo que chama a sua atenção? Por exemplo, nesse caso da Albânia, você citou aí a questão até de averiguar se era tudo aquilo mesmo, né? Como é que você faz essa seleção de destinos? Então, na verdade, vai acontecendo. Eu decido um lugar e aí depois eu geralmente não planejo o meu destino. Então, dessa vez eu escolhi ir para a Suíça, depois fui para a Áustria, depois fui para Liechtenstein, depois fui indo para o lado ali. E quando eu vi, eu estava lá na Albânia, no Kosovo, na Sérvia. Então, eu vou indo por indicação das pessoas, que as pessoas vão falando, faça ou não faça, aí eu tenho mais vontade de fazer ainda. E você me contava aqui fora do ar uma questão relacionada até ao tipo de viagem que você faz, a forma como você se hospeda nos lugares ali. Como é que funciona isso? Até por questão de recursos, questão financeira mesmo. Como é que funciona tudo isso? Viajar bastante acaba sendo bem caro. Então, às vezes eu me hospedo usando Couchsurfing, que é uma plataforma que, além de ser gratuita, você se hospeda na casa de nativos gratuita, tem o lado cultural, que é uma experiência, uma troca cultural muito grande. Então, por exemplo, agora eu em Anaheim, na Califórnia, estava lá 2 meses atrás e me hospedei na casa de um nativo que ele era especialista em chá. Então, além dele ser dali, ele tinha mais uma coisa para contar. Então, é muita coisa entrando na sua cabeça todos os dias, sabe? É uma troca muito grande. E você falava também de uma experiência no Alasca, né? Que eu até vejo o pessoal brincando aí, por exemplo, quando faz frio em Foz do Iguaçu no inverno, o pessoal coloca a temperatura lá do Alasca, onde é verão, né? Para dizer, olha, está mais frio em Foz do que no Alasca. Enfim, a gente também não tem muita ideia de como é a vida no Alasca. Que experiência você teve por lá? Quando eu fui pro Alasca, era verão, então realmente estava mais quente do que aqui. Mais quente do que aqui no inverno. Do que aqui no inverno, vocês estavam passando frio aqui, eu estava passando calor no Alasca, até irônico. E eu fui, eu acampei, e é engraçado porque não escurece, então eu acampei, eu dormi na barraca, só que era noite, de repente eu vi, era 2 da manhã, tava de dia ainda, então não dá sono e você fica meio confuso, assim. E também tem, quando é inverno lá, tem aurora boreal quase que todos os dias. Então, quem tiver a fim de assistir a aurora boreal é bom ir no inverno. Mas o Alasca, assim, não é... As pessoas pensam, meu Deus, é só gelo. Não, tem muita natureza, tem muitos lugares lindos. Eu fui também embaixo das geleiras, que geralmente o pessoal vai em cima das geleiras, contrata um helicóptero para fazer um passeio. Isso é mais clichê. E eu, como fiz couchsurfing lá também, um nativo me levou para uma trilha, que eu confesso que até fiquei com medo, porque eu falei assim, gente, só eu. ele. E ele tá me levando lá pra uma caminhada deserta, sem ninguém. E aí, quando eu vi, eu tava embaixo da geleira. Tipo assim, aquelas coisas que você vê pra cima, cubo de gelo e tal, entrei dentro. Então, imagina se aquilo desabar. Não, já me dá um pânico só de pensar nessa questão mesmo. Até fazendo uma brincadeira aqui, você citou aí a questão da noite no verão, né, lá no Alasca, que enfim, praticamente não acontece. Eu gostaria de saber até a explicação do pessoal da Terra Plana, né, aquele pessoal ali que diz que a Terra é plana. Como é que eles explicam essa questão aí de que nas altas latitudes você praticamente não tem variação, né, entre dia e noite? Mas enfim, o que eu quero saber é o seguinte: você disse que foi lá para uma trilha embaixo de uma geleira e tudo mais, sozinha, com a pessoa que estava ali hospedando. Sim. Como é que funciona até isso? Você viaja sozinha, geralmente? Como é que é? Eu viajo sozinha, às vezes se conheço pessoas, tipo, ou em hostel, ou em couchsurfing, as pessoas vamos viajar junto? Vamos, então o pessoal vai indo. Ou viajo sozinha mesmo, não tem problema. Também pego carona na rua. Adoro aventura, assim. Então, dessa vez que eu tava no Alasca, eu tava numa cidadezinha, e daí eu falei assim, bom, quero ir para Anchorage. E nos Estados Unidos é tudo muito... Todo mundo tem carro, é muito difícil. Principalmente no Alasca, é muito difícil a locomoção. Ou você vai de avião privado, ou você vai de barco, ou você tem que alugar um carro, porque não tem ônibus. E daí eu falei assim, bom, eu não estou podendo dirigir, que eu não tinha minha permissão internacional. Eu falei assim, ah, vou pedir carona, porque não vou alugar um avião nem alugar um barco para viajar. Então, eu fiz uma plaquinha. Aí, esse meu amigo do Couchsurfing me levou para a beira da estrada, para o lugar certo. E aí, eu fiquei lá, assim, Anchorage. Daí, eu escrevi Anchorage e depois escrevi embaixo, somente mulheres ou família. E aí, de repente, parou um homem mais velho, um senhor com 60, 70 anos, não sei. E daí a gente conversou um pouco, daí ele falou assim, ah, você tá indo pra Anchorage, eu posso te levar. Daí eu falei assim, ah, então, mas eu queria só... Daí ele, não, pode confiar em mim. Daí eu sou muito dessas pessoas que sente energia. Eu acho que é por isso que eu tô viva ainda. E daí, enfim, papo vai, papo vem, eu peguei carona com ele e... Ele serviu na Guerra do Vietnã, você acredita? E foi contando histórias até lá. Ele foi contando histórias até lá. Foi, tipo, maravilhoso. Mas na época eu ainda não filmava muito, assim. Então, tem coisas que só ficam na memória. Agora você começou a filmar e divulgar aí no seu canal no YouTube, né? Zero Clichês. E você me contou aqui sobre uma experiência que você teve também, sem contato humano. Digamos assim, numa ilha deserta. Numa ilha deserta. É uma ilha na Califórnia, muito bem desconhecida pelos turistas. Tinha o quê? Enfim, tem que reservar com uns 2-3 meses de antecedência. E quase não tem ninguém lá, porque não tem infraestrutura para nada. Eu dormi lá 3 noites e não tem chuveiro, então não tomei banho. Foi banho marroquino mesmo, com lencinho. Enfim, não pode fazer fogo, porque é um parque nacional. E a experiência foi muito rica. Mas a gente teve que levar tudo, né? A minha prima foi comigo dessa vez, a Sophie. Então a gente levou tudo, tudo, tudo. Todas as comidas prontas, tudo. E a gente sabe que na internet hoje em dia são vários canais, né, que trabalham com essa questão de viagens. Alguns divulgam destinos clichês, outro como o seu, né, zero clichês. Que diferenciais aí a gente pode destacar até para o ouvinte que está nos acompanhando, quer saber um pouquinho mais dessas andanças, conhecer novas culturas, o que é que ele encontra lá de diferencial no seu canal? Eu acho que diferencial é esses destinos que eu vou, que às vezes são difíceis de chegar ou são perigosos, então é mais essa aventura e coragem, assim, e também vou e contato com os nativos. Que sempre gera uma experiência, né, bem fora daquilo que, por exemplo, o que é que eu posso dizer também sobre isso? Quando você faz um pacote turístico, né, você está ali com um grupo, com guia, com tudo mais, você fica meio que enlatado, né, naquele roteiro, com pouquíssimo contato com as pessoas. Agora, quando você viaja por conta, pega ali o transporte coletivo do lugar, almoça nos locais onde as pessoas almoçam, conhece locais que fogem do roteiro, é uma experiência completamente diferente, né? Sim, eu acredito que a viagem é totalmente formada o principal da viagem são as pessoas que você conhece. Então, uma pessoa que contratou uma agência de viagens para vir para Foz do Iguaçu, o que, que ela vai fazer? Ela vai no restaurante turístico, ela vai no não sei aonde, mas uma pessoa que eu vou receber na minha casa, um amigo, onde eu vou levar ele? Eu vou levar ele naquela cachoeirinha que só os nativos conhecem. Eu vou levar ele num restaurante que não é o número um do TripAdvisor, porque às vezes nem sempre é o melhor, realmente, é o mais que os garçons mais pedem, né? Então eu vou levar ele no que é realmente bom, no que é realmente a essência da cidade. Vou apresentar pro programa cultural da cidade. E a própria experiência, né, de ir a um supermercado, de usar ali o transporte, de andar pelas ruas, enfim, isso faz toda a diferença realmente aí, né? Até para você ter histórias para contar na volta, né? Sim, porque senão, viagem por viagem, é tudo igual, né? Tudo tem ponto turístico, tudo tem parque nacional, tudo tem mercado, tudo tem feirinha. Então, eu acho que as pessoas fazem com que a experiência seja diferente. E você citou aqui a Amazônia. É um dos próximos destinos aí que você vai divulgar, inclusive, no seu canal? Sim, eu fui para a Amazônia, vai fazer um ano agora, em dezembro. E, me apaixonei. E a ideia do ano que vem é explorar mais o Brasil. Então, acho que acredito que semana que vem vou lançar a série da Amazônia. Então, tem lá eu subindo no pé de açaí, tem contando, andando pela floresta com um nativo, claro, e ele contando da onde que vem o gelol. Então, tem uma árvore de gelol, tem a árvore que os índios usavam para fazer as lanças. Então, é muito rico. Tem até uma árvore que eles usavam para se comunicar. Porque como a floresta é gigante, então eles tinham uma pedra assim, eles pegavam a pedra e batiam numa árvore. E aí eles, cada batida significava uma coisa. Que interessante mesmo essas histórias, né? Sempre bacana descobrir essas particularidades. Bom, quem está nos ouvindo ficou com vontade de conhecer um pouquinho mais no YouTube, só digitar ali Zero Clichês. Sim, Zero Clichês. E no Insta, Gi Salvati, G de Giovana, Salvati com dois T's. Com dois T's e I no final, bem facinho, sobrenome Salvati, né? Facinho aqui, conhecido da população aqui de Foz do Iguaçu. Eu agradeço a sua vinda aqui hoje na RCI, foi um prazer conhecê-lo e sucesso realmente na divulgação desse trabalho na internet. Muito obrigada, Guilherme, obrigada, ouvinte, e vou aguardar vocês lá nos meus canais, hein?